Faça do seu tempo, no tempo de todos. Não espere as pessoas fazerem algo por você. Faça você por elas, pois até o sol solitário tem a luz intensa. Não espere do homem, confie em Deus. Pequenos são os dias até não ter mais tempo. As pessoas passam e não se falam. A confiança é um pote de ouro, mas não se engane. O que os olhos veem é ilusão. A riqueza maior que se pode ter são sentimentos verdadeiros. Se você perder a força, recomece novamente. O sorriso certamente irritará a angústia, e por esse motivo, olhe com atenção. O que não quer para si, não deseje para ninguém. Sendo assim, faça do seu tempo um tempo de todos. Algo, tudo tem sua hora.